o meu passado pra não sofrer mais. O mundo dá voltas, essas voltas você vai aprender. Que nem tudo na vida são flores, você já deve saber. Que aquela dor que machuca também vai servir pra você. Vai sentir o peso da culpa quando o arrependimento bater. Se eu tivesse a máquina do tempo, eu voltaria alguns anos atrás. Faria tudo diferente, mudaria o meu passado pra não sofrer mais. Se eu tivesse a máquina do tempo, eu mudaria alguns anos atrás. Faria tudo diferente, mudaria o meu passado pra não sofrer mais. Também vai servir pra você. Vai sentir o peso da culpa quando o arrependimento bater. Se eu tivesse a máquina do tempo, eu voltaria alguns anos atrás. Eu faria tudo diferente, mudaria o meu passado pra não sofrer mais. Se eu tivesse a máquina do tempo, eu voltaria alguns anos atrás. Faria tudo diferente, mudaria o meu passado pra não sofrer mais.